Capítulo 7. Você será saciado. Está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4, verso 4. A nossa alimentação é repleta de açúcares, toxinas, comidas processadas, carnes, etc. Mas é possível fazermos refeições enormes, estarmos acima do peso e ainda assim estarmos desnutridos. No livro do Dr. Colbert, Livre-se das Toxinas, ele declara: podemos, na verdade, estar morrendo de inanição do ponto de vista nutricional e, ao mesmo tempo, nos tornando obesos de uma forma repulsiva. Infelizmente, realmente estamos cavando o nosso próprio túmulo com os nossos garfos e facas. Nesse sentido, é fácil ver como nossa vida física, mais uma vez, faz um paralelo com a nossa vida espiritual. Podemos nos tornar supernutridos através de uma dieta pesada de programas e atividades de igreja, estruturas religiosas e tradições de homens, e ainda estarmos gravemente subnutridos no que se refere às coisas mais profundas de Deus. Você sabe que o Dr. Colbert menciona como sendo a única resposta eficaz à supernutrição o jejum. Ele descobriu que, mais do que qualquer outra coisa, o jejum é uma chave dinâmica para limpar o seu corpo das toxinas colecionadas durante toda a vida, revertendo a supernutrição e as doenças que ela acarreta e garantindo um futuro maravilhoso de energia, vitalidade e longevidade renovadas e uma saúde abençoada. Jesus disse: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Mateus 5, verso 6. Quando você começa a desenvolver uma fome pelas coisas mais profundas de Deus, ele o saciará. No entanto, às vezes, simplesmente estar em um bom culto não basta. Creio que Deus já está levantando pessoas nesta hora que não querem mais simplesmente uma dieta de igreja normal. Vejo isto na Free Chapel. As pessoas estão jejuando e desenvolvendo uma fome por mais de Deus. As tradições religiosas estão simplesmente tendo de sair de cena. Pessoas famintas são pessoas desesperadas. Elas passarão por cima do que é usual. Elas passarão por cima do ritual. Elas não querem sair com fome. Faminto na carne, faminto no espírito. Jesus encontrou uma enorme fome ao visitar Tiro e Sidom, uma mulher cuja filha estava possessa e atormentada por um demônio. Ouviu falar que ele estava ali. Mas a mulher era grega, de origem sirofenícia. Marcos 7, 26. E deste modo estava fora da aliança que Deus havia feito com Israel. Mas isso não importava para ela. Ela estava faminta. E a sua fé era perseverante, mesmo quando Jesus desencorajou-a, dizendo que o pão era primeiramente para os filhos de Israel. Ela teve fome suficiente para pedir até mesmo uma migalha que caísse no chão. Muitos dos filhos que se sentavam à mesa não haviam demonstrado uma fome tão grande. Jesus honrou o pedido e a sua filha foi curada por causa da sua perseverança. Pessoas famintas são pessoas desesperadas. Elas têm fome por mais de Deus como nunca tiveram. Elas estão quebrando normas e regulamentos religiosos e o pensamento tradicional. Estão rompendo essas coisas para ter mais do seu poder, para transformar situações, mais do seu poder curador e mais do seu poder para operar milagres. Só Jesus satisfaz essa fome. Foi uma fome assim que foi ativada no coração de um centurião gentio na Cesareia, que jejuava, orava sempre a Deus e dava generosamente aos pobres. Embora fossem gentios, Cornélio e sua casa temiam e serviam a Deus com devoção. Quando Cornélio estava jejuando e orando, um dia, como Daniel, um anjo lhe apareceu com uma mensagem. O anjo disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Atos 10, verso 4. E então o anjo o instruiu a mandar chamar Pedro, que estava próximo em Jope. Pedro, que também estava jejuando naquela ocasião, teve uma visão de Deus, na qual muitos alimentos que aos judeus era proibido comer lhe foram apresentados. Ele ainda estava perplexo com a visão quando os mensageiros de Cornélio chegaram, indo com eles até a sua casa no dia seguinte e ouvindo falar da fome que havia no coração daquele homem. Pedro entendeu que a visão significava que o evangelho não devia ser impedido de chegar aos gentios. Quando ele compartilhou o evangelho com os da casa de Cornélio, o Espírito Santo desceu e batizou a todos, e mais tarde foram batizados nas águas. O jejum ativa a fome em seu espírito, que vai mais fundo do que a fome temporária que você sente na carne. Quando você tem fome de Deus, Ele o saciará. Jesus passou por cidades onde não pôde fazer milagres, porque não havia fome. Quando entrou em Cafarnaum, Jesus foi confrontado por um centurião romano, cujo servo estava paralítico e atormentado. Mateus 8, versos 5 a 13. Mas o centurião sabia que bastaria uma palavra de Jesus para que o servo fosse curado. Quando ele disse essas palavras a Jesus, a Bíblia diz que Jesus ficou impressionado com a sua fé e disse aos que o cercavam: "Nem mesmo em Israel achei fé como esta." Ele estava dizendo: "Tantos que são da linhagem de Abraão não possuem a fome que este homem demonstrou. Eles vêm me ver, mas não têm fome." Nesses dias, Deus está dizendo: "Estou procurando alguém que deseje alguma coisa. Estou procurando alguém que faça mais do que aparecer, que tenha fome por aquilo que eu quero colocar nele." Deus honra o que os outros chamam de fome ilícita. Mateus 12, versos 1 a 8, fala de um tempo em que Jesus e os discípulos estavam caminhando juntos e conversando. Os discípulos ficaram com fome e, enquanto andavam, eles entraram a colher espigas e a comer. Mas era ilícito colher grãos no dia de descanso. Naquele dia, você não devia trabalhar para si mesmo, mas se dedicar ao Senhor. Assim, quando os fariseus perceberam o que os discípulos estavam fazendo, eles disseram: "Teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado." Mas eles estavam andando e falando com o Senhor do sábado. Assim, Jesus disse aos fariseus: "Não lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus, comeram os pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer, nem a ele, nem aos que estavam com ele, mas exclusivamente aos sacerdotes. Pois eu vos digo: aqui está quem é maior que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa: misericórdia quero e não holocausto, não teríeis condenado inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado." Os fariseus não conseguiam passar por cima das suas próprias tradições para reconhecer que o próprio pão da vida estava diante deles. Eles estavam satisfeitos com a sua própria religião e não tinham fome. Mas quando você tem fome demais, você receberá mais. Deus quebrará todas as regras religiosas por você. Talvez alguém lhe tenha dito: "Com o seu passado, Deus não pode usá-lo." Ou: "Por ser mulher, você não pode pregar." Ou: "Você não tem os contatos certos para fazer o que quer fazer." Quando você tem fome de Deus, ele quebrará as regras dos homens e fará com que o seu favor venha sobre a sua vida. Qualquer pessoa pode ser normal. O normal é extremamente valorizado. Alguém precisa dizer: "Mas eu quero mais. Senhor, eu tenho fome." Vou ter de colocar a tradição de lado. Vou ter de colocar as regras religiosas de lado. Vou ter de colocar todos os rituais de lado, porque estou morrendo de fome e já não posso mais continuar vivendo a igreja normal. Minha sugestão é começar colocando o prato de lado. Mostre a Deus que você está falando sério. Precisamos chegar ao ponto de estarmos desesperados por Deus outra vez. Precisamos começar a desejá-lo mais do que desejamos comida ou bebida. Vamos nos encher com o pão da vida, em vez de nos enchermos com o refúgio da religião. Comece a fazer do jejum uma disciplina regular e veja como Deus responde à sua fome.